trabalho em casa. O dia todo deitado nessa cama, sem fazer nada. Só vagabundo. Trabalhar da dinheiro, vai trabalhar. Trabalhar? O que eu fico fazendo aqui o dia todo, hein? She's fucking with the nigga with the six pack, and she doesn't mind when it